Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Graça e paz, amada Igreja do Senhor, amém? Eu queria convidar a congregação santa do Senhor, o povo escolhido, para ficar de pé. E nós iniciarmos esse culto de celebração ao nosso Deus. Aleluia. Fiquemos de pé, crianças. Vamos louvar ao Senhor que vive e reina. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, pela tua presença nesse lugar, Jesus. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Ai, se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vem. Bendito seja o nome de Deus. Pode sentar aí, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive, reina para todos sempre. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e declarou a você, a mim, a toda a humanidade, está consumado. Ele trouxe o castigo que pesava sobre nós, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, libertos e curados. Ele se fez maldito para declarar a você, a cada um de nós, que nós somos benditos, salvos e libertos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas morre, mas ele ressuscitou e reina para todo sempre. Páscoa é isso, é a compreensão e a crença que Jesus Cristo ressuscitou e vive por toda a eternidade. Abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Vou ler só um pequeno trecho desse versículo, finalzinho. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nós saudamos aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. Você pode interagir conosco acessando www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem ser cedilha e sem tio, pregaçõesevangelicas.com.br. Veja o que está escrito no finalzinho do versículo 7 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Esse é um texto que faz remissão, meu querido, à Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento é uma revelação da parte de Deus a Moisés, ao povo hebreu, que estava cativo no Egito há 430 anos. E aquele dia, naquela noite, seria a noite simbolizando a liberdade deste povo. O povo iria literalmente sair de uma maneira honrosa, ia sair de uma maneira graciosa. Não apenas, meu querido, ia sair do Egito em rumo a Canaã, a terra da liberdade, a terra da promessa, mas o próprio povo egípcio, os egípcios iriam entregar riqueza, prata, ouro, porque já não suportava a glória de Deus dentre, confrontando, melhor dizendo, os deuses dos egípcios. Então, neste momento, meu querido, eles imolam um cordeiro que iria sido comido, não seria quebrado seus ossos, eles iam comer ervas amargas e pão sem fermento, literalmente simbolizando que este cordeiro seria o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, este sangue seria aspergido nos umbrais de cada porta e o anjo do Senhor passaria e aonde houvesse o sangue em cada um desses umbrais, o anjo do Senhor continuaria. E onde não houvesse esse sangue sobre os umbrais, os primogênitos iriam morrer. O faraó tinha matado os primogênitos dos hebreus e agora ele ia sofrer o seu amargo veneno. Então aquele sangue simbolizava literalmente uma libertação e literalmente a salvação do seu primogênito. E aí exatamente, meus amados, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue precioso para declarar que estamos livres, que somos salvos e libertos de todo o pecado. E basta essencialmente crer nesta verdade. E todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, terá a vida eterna. Páscoa, então, nós vamos celebrar, meu querido, esta vida eterna, esta liberdade de um Deus que não apenas morre, mas ressuscita, vencendo o último inimigo a ser vencido. Então, Páscoa tem essa relação de liberdade, esta relação que vai nos levar a Canaã, a terra prometida. No nosso caso, vai nos levar para o céu, para passarmos toda a eternidade com o Rei da Glória. Que você possa se alegrar nessa esperança. Que o seu coração seja jubiloso na compreensão que há um Deus que morreu no nosso lugar. Que há um Deus de promessa. Há um Deus que deseja que você se achegue a Ele. E quando nós nos entregamos ao Senhor, confessando que Ele é Deus da nossa vida, então passaremos da morte para a vida eterna. Por isso Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Salvação é uma reconexão com Deus. Aquilo que foi perdido por conta do pecado, agora é restabelecido quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele vai nos conectar ao próprio Deus. Por isso Jesus Cristo intitula: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o único pontífice. Ele é suficiente e necessário para te dar vida eterna, para nos dar a salvação e para que nós tenhamos plena comunhão com o Senhor, a saber, aqueles que creem e invocam o seu nome. Feche os teus olhos. Nós só podemos adorar Deus diante da tua glória e da tua santidade. Não há palavras para expressar o nosso amor e a nossa gratidão. Assim, Deus, nos leve um sentido mais profundo do que significa adoração. Nós só podemos adorar, Pai, em espírito e em verdade, mediante uma revelação graciosa do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é acompanhado, Jesus, de uma fé, de uma santidade. Então, Deus, nós queremos ser separados das coisas deste mundo para anunciar e declarar que nós te amamos. Santidade significa o propósito de renunciar aos valores do mundo, às ciladas do diabo, para fazer a vontade de Deus. Derrama, Senhor, da tua graça. Ressuscite em nossos corações a tua glória. Ressuscite a tua presença. Os que estão abatidos, que sejam fortalecidos. Os desesperançosos, que tenham esperança. Aqueles que estão com medo, possa ser suprido pela fé e a convicção que o Senhor está conosco. Nós te abençoamos. E rogamos que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Que você possa ter um sentido mais profundo do que significa a Páscoa. Essa libertação do Egito. A libertação das coisas outroras que nos aprisionavam. Como o ego, o egoísmo, a mentira, a vaidade, a soberba, a omissão, a negligência. Para que dê lugar ao Espírito da verdade. Ao Espírito que nos consola. Ao Espírito que nos chama de uma maneira graciosa e bendita. Que você seja acendido numa nova realidade, entendendo e crendo que o Senhor te chama pelo nome, entendendo que Deus fez uma aliança eterna por meio do seu sangue, e Ele, quando morre, pensou em você, e a palavra de Deus diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho naquele grande e glorioso dia, quando Cristo voltar a segunda vez. Ele resgatará a noiva do Senhor, ataviada, adornada, sem mácula. E esta noiva é você, sou eu, que simplesmente crê num Deus pessoal, num Deus que te ama profundamente, de um Deus que fez uma aliança santa, extraordinária, que te escolheu antes da fundação do mundo e diz: vem, filho amado, porque eu te amo. A ti, Senhor, nós erguemos a nossa voz. A ti, Senhor, nós entregamos o nosso coração. A ti, Deus, nós colocamos a nossa expectativa, os nossos sonhos e projetos, e dizemos: somos teus, Senhor. Somos povo exclusivo teu, Deus. Povo de propriedade exclusiva. Sacerdócio santo. Nós fomos libertos das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar um Deus de reconciliação. Ninguém se achega ao Senhor e permanece da mesma forma. Ninguém se achega ao Rei da Glória e não é suprido e saciado com esta graça que chega nos constranger. Cristo foi zombado, escarnecido, humilhado, chicoteado, amaldiçoado. E na cruz do Calvário ele declarou aquele dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Este é o Deus que clama por nós, porque você e eu somos pecadores. Mas a despeito disso, ele diz: vinde como estáis. Do jeitinho que você está, vinde. Vinde a mim. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Talvez você esteja abatido por promessas de homens, por relacionamentos que foram outrora quebrados, que foram ruídos por conta da mentira, dos ciúmes. Mas eu tenho a te dizer que o Senhor jamais nos abandonará, que o Senhor jamais nos decepcionará, porque Ele é santo. Ele é perfeito, Ele é justo, maravilhoso é o nome dEle. Receba a graça de Deus, receba esse perdão do Senhor, que é dado de graça e pela graça. A todos que simplesmente confessam o seu pecado, recebe esse perdão inexplicável. E aonde existe o perdão de Deus, há cura. E aonde há cura, não há culpa. E aonde não há culpa, há liberdade. O Senhor nos chama para sermos livres. Para você entender a profundidade disso, o Senhor se revela em primeiro lugar quando ressuscita a uma mulher que tinha 7 demônios, Maria Madalena, para mostrar que todo o passado dela, outrora de trevas, de maldição, de aprisionamento do próprio diabo, tudo se faz novo. Você pode imaginar a honra de uma mulher ver Jesus Cristo ressurreto? Então, é para dizer a você e a mim, que quando Ele nos perdoa, Ele simplesmente nos perdoa. Não há necessidade de pagar promessas, de auto se flagelar. Não há necessidade, meu querido, de contrapartidas. Simplesmente abrir mão do pecado, reconhecer e achará o favor de Deus. É este Deus, Jesus Cristo, que nós servimos, o Deus de todo amor e de toda graça. Eu convido a igreja a adorar. Que eu convido a igreja a proclamar este nome. Que eu convido a igreja a celebrar a Páscoa. Cristo ressurreto no nosso coração, para nos dar liberdade, vida eterna, vida e abundância com Ele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço. Diga comigo: eu reconheço que sou pecador, que necessito da Tua graça e do Teu perdão. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim, sacia minha sede, preenche meu ser, me transforme, para que eu viva em novidade de vida e que eu possa refletir a Tua glória, a Tua presença, para que eu seja um instrumento da tua paz, da tua verdade e do teu grande amor. Nós te adoramos. Nós te adoramos e te bendizemos. Excelso e magnífico seja o teu nome. Santo. Adore o Senhor onde você está. Santo seja o nome de Deus. Erga o seu coração e a sua voz diante desse Deus de toda a esperança, de toda a consolação. As mulheres iam ao terceiro dia na madrugada, no domingo, pensando assim: quem irá mover a pedra, porque Cristo está morto? Mas quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Cristo já não estava lá, ele já tinha vencido a morte. Assim é o Deus que nós servimos. O Deus que venceu o último inimigo a ser vencido. O Deus que com laços de amor e benignidade nos atraiu para a sua doce, suave e redentora presença. Nele nós temos reconciliação com o próprio Deus. E Ele te chama para o ministério da reconciliação. Ou seja, de você ser um instrumento das boas novas. De levar as pessoas a se reconectarem com Deus. Reafirmo. Simplesmente reconhecendo que são pecadores. Confessando Jesus como seu Senhor. Terão vida eterna e terão vida plena no Senhor e para o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o povo de Deus que nos ouve pela rádio, pela internet. Feliz Páscoa e que a graça e a glória de Deus resplandeça sobre cada alma e cada coração, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, meus amados. Bendito seja o nome de Deus, meu querido. Há alegria no seu coração, hein, meu amado? Bendito seja o nome do Senhor. Santo seja o nome de Deus. Graça e paz, igreja, visitantes, amados ouvintes. Hoje é um dia muito especial, como o pastor estava pregando, nós já adorando ao Senhor, onde nós comemoramos a ressurreição do Senhor. E essa semana, meditando na palavra de Jesus, na palavra de Deus, dizendo: Deus, me dá uma palavra para levar para o teu povo, na hora do louvor. E o Senhor dizia: filha, fala do meu amor. Mas não fala só do amor que eu sinto por eles, mas do amor que eles também sentem por mim. E o Senhor me dizia que Ele precisa ressuscitar dentro de alguns corações. Alguns corações que andam entristecidos, às vezes amedrontados, desanimados, mornos na presença do Senhor. Então eu queria te convidar para essa noite, baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, ressuscita no meu coração. Eu te amo, Jesus. Eu sei que todo sofrimento do Calvário o Senhor passou por mim, para que eu estivesse aqui essa noite, para que eu fosse a marca da tua promessa, estivesse sobre mim, para que o Senhor pudesse reinar, para que o Senhor pudesse habitar em cada um de nós. Aleluia, Jesus. Na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, depois que algumas mulheres, inclusive Maria Madalena, elas veem o anjo no sepulcro, enquanto elas vão saindo, diz assim a palavra de Deus: As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, porque o anjo havia dito que Jesus não estava mais ali, que ele vivia. E as mulheres e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus encontrou-as e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Eu fiquei meditando nessa palavra. Jesus tinha morrido. Elas viram todo o sofrimento de Jesus na cruz. Elas acompanharam tudo. E quando elas encontram Jesus, ele simplesmente diz: salve. Eu acho que Jesus era um homem feliz e bem-humorado, em nome de Jesus. Elas se prostraram e o adoraram. Então que nós ouçamos a voz de Jesus essa noite simplesmente, sem perguntas, não importa a situação que nós estamos vivendo. Nós nos prostremos diante de Jesus e o adoramos. Porque Ele vive e Ele voltará para nos buscar. Quando Ele partiu, Ele disse: eu vou, mas eu volto. Eu deixarei o Consolador, mas eu vou preparar morada. Eu vou para o Pai, mas eu volto. E Ele volta para me buscar, para te buscar. E nós viveremos por toda a eternidade com Jesus, amém? Isso é motivo de alegria e adoração. Essa palavra bendita. Assim eu convido a amada igreja a ficar de pé para continuarmos adorando esse Jesus que vive, vive, vive e reina. Aleluia! Porque todos nós necessitamos do amor de Jesus. Todos nós necessitamos da presença do nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus, pela tua presença, Deus, nesse lugar. Todos necessitam de um amor perfeito. Salvação, Jesus, a morte venceu. estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Não existe dor, não existe sofrimento na presença de Jesus. Amém, Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença, Deus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Poderoso é o Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, porque todo o poder, Pai, te foi dado, nos céus e na terra, para que o Senhor viesse, passasse por tudo aquilo, Jesus, morresse, sofresse, fosse humilhado, mas ressuscitasse e se transformasse no caminho da salvação. Enquanto nós estivermos louvando este cântico, eu quero que você imagine a vinda do Senhor Jesus, de quando Ele entrar pelas portas e adentrar para buscar o seu povo, porque Ele é fiel e Ele vive, Ele virá, Ele vem para te salvar, para me salvar, mas Ele quer te salvar hoje daquilo que te aprisiona. Deixa Jesus entrar na tua vida, abre as portas para Jesus, deixa Ele reinar, deixa Ele modificar a tua história. O Senhor te ama, o Senhor nos ama. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pela tua presença, Deus, que nos faz transbordar de ti, Jesus. da vida, porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Seja o nome do Senhor. E agora, novamente, nós vamos cantar um cântico de alegria ao nome de Jesus. E eu convido aos irmãos que trouxeram o seu dízimo e as suas ofertas à casa do Senhor, para enquanto nós louvamos, ofertar na casa de Deus. Amém? Com o coração cheio de gratidão pela presença do Senhor, que nos dá todas as coisas, supre todas as nossas necessidades. Obrigada, Jesus. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vem. nós abençoamos os dízimos e ofertas ora trazidos. Pedimos a bênção do Senhor sobre o teu povo, aqueles que trouxeram e não trouxeram. Que o Senhor possa fazer, seja o supridor, o provedor de todos e de tudo, nós te pedimos em Cristo Jesus. E a igreja diz, quero chamar as crianças aqui à frente. Elas vão para o cultinho. Enquanto isso, você abre a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Crianças, olha aqui para mim, minhas crianças, benditas. Jesus Cristo é o maior super-herói que vocês podem ter. Sabiam disso? Ele é o amigo de vocês. Em qualquer momento que vocês precisarem, é só falar com Jesus, que é amigo, e ele vai trazer amor, alegria sobre a vida de vocês. Viu, crianças? Deus, nós abençoamos essas crianças preciosas. Pedimos que cada uma delas, Pai, possa ser iluminada e abençoada. Que o Senhor faça, Deus, a Tua paz, a Tua graça, se manifestar sobre cada uma delas. Que elas possam ser protegidas deste mundo mau. Que elas possam ser protegidas do homem sanguinário, da mulher perniciosa. Te pedimos, Deus, esta proteção que vem do Teu Espírito. E que elas cresçam cheias da Tua graça, da Tua verdade, da Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, crianças. Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Feche teus olhos, meu querido. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela intimidade que o Senhor nos deu. Outrora sermos pecadores e Teus inimigos. Eu te peço, Papai, que saiamos aqui jubilosos e esperançosos com as Tuas promessas. Eu te peço, Papai, que o Senhor enche cada coração de um fervor tão sublime, que no dia mau possa ser enfrentado com perseverança e com a fé que o Senhor estará com cada um de nós. Ressuscite, portanto, Jesus, a Tua glória sobre cada coração e cada alma. Leva-nos, Deus, a uma compreensão mais genuína e profunda dos teus desígnios e mistérios. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo as famílias do teu povo que aqui estão representadas. Eu abençoo aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. E te peço, Pai, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor resplandeça, para que o Senhor mostre o teu fulgor e o teu amor tão impactante, inexplicável até então. Que só pode ser vivido e experimentado mediante a tua palavra em conformidade com o teu Espírito. Nós abençoamos o teu povo e amarramos toda ingerência maligna em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com pastor Elder Rodrigues. Aonde você está? Foi a pergunta que Deus, sabendo de todas as coisas, estando em todos os lugares, fez a Adão e a Eva, quando eles pecaram. Aonde você está, Adão? Uma pergunta retórica, que logicamente Deus sabia aonde Adão estava. Pergunta retórica essa, ensinando a Adão e a você e a mim, que o pecado nos faz separação de Deus. Adão peca, Eva peca, e eles acharam que poderiam se esconder de Deus, fugirem da presença de Deus porque estavam envergonhados, viram que estava nu, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, ouviram a voz do diabo, desobedeceram o mandamento de Deus, fogem da presença de Deus e tentam resolver este problema, não apenas fugindo, mas pegando um par de folhas de figueira, tentando cobrir a sua nudez. Jesus Cristo, o Deus eterno, quando faz esta pergunta, agora ele traz maldições a Adão, a Eva, a serpente, a própria terra, e não apenas isso, ele imola, mata o primeiro animal, naquele contexto, para simbolizar que o salário do pecado é a morte, e por meio apenas de sangue poderia haver a remissão de pecados. Não eram folhas de figueiras que poderia resolver a culpa ou a vergonha do pecado, mas somente pela morte de algum ser. Aquele animal que foi morto e foi coberto com peles de animais, agora a nudez de Adão e Eva, representava aquele que viria tirar os pecados do mundo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É por isso que Cristo, ele é imolado. É por isso que Jesus Cristo se faz maldito. É por isso que Jesus Cristo, ele é crucificado para pagar uma fiança que é impagável. Não pode ser paga com ouro, prata, pela bondade, por sacrifícios humanos, mas somente através de sangue. E este sangue foi o sangue carmesim. E por isso a palavra de Deus diz que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi substitutivo, foi vicário, porque ele, santo, perfeito e justo, morreu por aqueles que são pecadores, por aqueles que eram inimigos de Deus. Jesus Cristo morre para trazer agora um novo significado, remetendo aquilo que a palavra de Deus diz. No versículo 21 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz que visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, na realidade, o princípio é o mesmo espiritual. Adão estava representando a humanidade e por meio de Adão toda a humanidade cai. E agora, por Jesus Cristo, toda a humanidade que crê no Senhor Jesus, ela é resgatada, redimida, salva, liberta, curada do pecado, da maldição, da condenação eterna. A saber, todos que confessam e reconhecem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morre representando toda a humanidade como homem. A palavra de Deus diz o segundo Adão. E ele ressuscita mostrando que ele é Deus vencendo a própria morte. E agora o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai discorrer acerca da ressurreição. Poder de Deus. Simbolizando que Deus é Deus, simbolizando que a glória do Senhor venceu o último inimigo a ser vencido. E agora ele vai trazendo uma série de raciocínios, meus queridos, lógico, sobretudo a ótica teológica, mostrando que se não houver ressurreição, versículo 14, ele diz, então inútil será a nossa pregação. Ou seja, a pregação das boas novas passa, permeia, necessariamente gravita, necessariamente por reconhecer que somos pecadores, reconhecer que Cristo morreu na cruz do Calvário e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, você precisa crer que Ele morreu e você precisa também crer que Ele ressuscitou. É um pacote único, Ele não pode ser fragmentado, dividido, é uma coisa só. Então o apóstolo Paulo traz essa dimensão que se Cristo não ressuscitou, as implicações teológicas acerca disso, ele diz, inútil será a nossa pregação. Ele vai um pouco além, ele diz, inútil será a nossa fé. Então a fé que é a convicção das coisas que não se veem, a certeza dos fatos que se esperam. Então ele diz que será inútil a nossa pregação e será inútil a nossa fé. Meus amados, inútil a fé significa que sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. O cristianismo essencialmente gravita sobre uma grande palavra. A base de todo o cristianismo se resume a uma palavra: amor. E foi por amor que Cristo se entrega. E foi por amor que Deus Pai envia Cristo. E é por amor que Ele te chama. E é por amor, meu querido, que Ele te ensina a viver com Ele. Por isso a palavra de Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Mas este amor precisa ser também gravitar este amor numa palavra chamada fé. Porque o amor do cristianismo só nasce e surge se nós tivermos fé. Então, o apóstolo diz que se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, inútil é a nossa pregação, inútil será a nossa fé. E no versículo 15 ele vai além, seremos considerados falsas testemunhas. Estaremos testemunhando, estaremos falando acerca daquilo que não é verdadeiro. Estaremos proclamando a mentira. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. E se ela aprisiona, ela é o oposto daquilo que Deus, sendo justo e perfeito, nos ensina. Então ele vai escalonando e uma coisa levando a outra, como se fosse uma escada. Ele diz, inútil é a nossa pregação, inútil será a nossa fé e seremos considerados falsas testemunhas. No versículo 17, 1 Coríntios capítulo 15, desse texto, ele vai mais além. Ele diz que seremos falsas testemunhas. E agora nós estaremos ainda escravizados, estaremos ainda presos nos nossos pecados. Meu Deus. Então aquela pergunta que Deus tinha feito a Adão, aonde você está, Adão? Ele estava se sentindo culpado, envergonhado, porque ele tinha pecado. E ele estava aprisionado agora pelo seu próprio pecado, fruto da sua própria desobediência, a cobiça de querer tentar se tornar como Deus. Aliás, meu amado, a essência do pecado é isso, é essa autonomia, é querer se tornar como Deus, porque este foi o argumento cabal da serpente, do diabo a Eva. Ela disse, certamente não morrerás, porque do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornarás como Deus. Então o pecado, que significa errar o alvo, implica e significa dizer o homem querer ser autônomo, autossuficiente, achar que ele é dono do seu nariz, que ele é capaz dele próprio fazer o que ele quiser, porque ele tem liberdade e ele pode tudo e assim sucessivamente. Foi este argumento que a serpente disse à Eva, tornarás como Deus. E se tornar como Deus, isso leva as pessoas a adorar falsos deuses, sejam próprios homens que são ídolos criados por este mundo, ou sejam ídolos criados pelas próprias trevas, ou sejam ídolos criados pelos próprios homens que não são os homens, de um fato ou de outro. Na realidade, isso tudo é uma busca para tentar resgatar aquilo que foi perdido em Adão e Eva. Então o apóstolo Paulo diz que nós estaríamos ainda nos nossos próprios pecados. A pregação não tem valor, a fé não tem significado, o testemunho é mentiroso, o pecado continua rondando os nossos corações. E agora no versículo 15, ele diz, os que dormem com Cristo estarão perdidos. Ou seja, aqueles que morreram por Cristo, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, se não há ressurreição, de fato eles estão num túmulo frio, num túmulo aonde não levará a lugar nenhum. Um túmulo não levará eles, meus amados, a viver a eternidade com Deus, se não há ressurreição dos corpos. Estará então lá o corpo, o espírito deles, e eles permanecerão nas trevas, sem um destino, sem uma morada, se não há ressurreição. E por fim, o sexto argumento da implicação, se não houver ressurreição dos mortos, ele diz, versículo 19, e se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra versão eu gosto mais, diz, seremos o povo mais infeliz da terra. Viveremos uma esperança falsa. Construiremos uma verdade que é uma mentira. Colocaremos a nossa esperança, a nossa fé, o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos numa edificação quebrada, ruída, que não poderá suportar a nossa vida e nem a nossa vida após morte. Seremos o povo mais infeliz desta terra se não houver ressurreição dos mortos. Tudo isso ele está trazendo as implicações e trazendo como centralidade que tão importante nós cremos que Jesus Cristo veio como homem, como um perfeito representante, que morreu no nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E se você não crê na ressurreição dos mortos, se você não crê na ressurreição de Cristo, então você não crê na Páscoa e você não crê no Evangelho de uma maneira plena, então todas essas implicações seriam verdadeiras na sua vida. Contudo, a palavra do Senhor testifica que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele próprio anuncia que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. E quando Maria Madalena foi ao seu túmulo e achou vazio, e ele se revela a ela, se revela a Maria, se revela aos 11 discípulos, se revela a 500 pessoas ao mesmo tempo para mostrar que ele é Deus. E isso é tão sublime que Tomé, o discípulo incrédulo que nós chamamos desta forma, ele diz, eu só creio se tocar nas chagas de Cristo. E quando Jesus Cristo se apresenta àquele homem incrédulo, um discípulo de Jesus, Tomé faz uma das declarações mais importantes teológicas nesse contexto, ele diz, meu Senhor e o meu Deus. Jesus Cristo se revela a ele e diz, eu venci a morte, Tomé. E o Senhor Jesus traz uma declaração bombástica, uma promessa arrebatadora, mas bem-aventurado aquele que crê sem ver. E a palavra de Deus diz que os sinais seguem aqueles que creem. Então, meus amados, eu posso fazer toda a antítese desse discurso teológico do apóstolo Paulo. Então, se há ressurreição, verdadeira é a nossa pregação. Eficaz é a pregação da palavra de Deus. Então, meu querido, se há ressurreição dos mortos, nós podemos dizer que a pregação, ela é poderosa para transformar corações e almas, a ponto de Romanos capítulo 10, verso 17 dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ampliar a sua fé? Ouça a palavra de Deus. Você quer crescer na fé? Medite na palavra de Deus. Você quer viver pela fé? Obedeça a palavra de Deus. E isso vai ser materializado sobre a sua vida. Então, meus amados, se nós cremos na ressurreição dos mortos, nós vamos crer que a pregação, ela é eficaz. Nós vamos crer que a fé, ela é poderosa para mover céus e terras. E a palavra de Deus diz que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então, meus amados, a fé, ela vai alcançar o coração de Deus. A voz e o canal, o instrumento que leva você a uma presença de Deus é a graça de Deus permeada por um veículo chamado fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, basta nós crermos no Senhor, basta nós crermos na sua palavra, que Ele vai realizar as nossas petições. Jesus declara, não recebeis porque não pedis. As pessoas não pedem porque não creem. Mas quando creem, pedir dá-se-vos-á. Quem procura, acha. Quem bate a porta, abrir-se-vos-á. O pedido denota, então, um estado de humildade, reconhecendo que eu ou você, nós não somos capazes de nós mesmos resolver um problema. Por isso eu peço ajuda. Não é para os universitários. Eu peço ajuda ao Rei de toda a glória, ao Senhor dos senhores. E quando eu peço ao Senhor ajuda, é como se eu estivesse passando uma procuração, dizendo, Senhor, tenha liberdade. Senhor, haja na minha vida. Senhor, manifeste a Tua presença e a Tua glória diante de mim. Um choro sem fé não alcança o favor de Deus. Mas bem-aventurados que choram porque serão consolados. Quando nós choramos na presença de Deus, nós seremos consolados. Mas um choro de murmúrio, de lamento, de queixume, de murmuração, isso desagrada o Senhor. Mas quando eu choro falando, Deus está doendo, estou padecendo, estou sofrendo, e este choro é precedido de uma fé pedindo a misericórdia de Deus, você será consolado. E a palavra de Deus diz, felizes os que choram porque serão consolados. Então veja que coisa linda. Se há ressurreição dos mortos, a pregação é eficaz, a fé ela é poderosa e nós seremos verdadeiras testemunhas. Você é uma verdadeira testemunha se você crer que Jesus Cristo é ressurreto e se você vive este evangelho. E recebereis poder, Atos capítulo 1, verso 8. E sereis as minhas testemunhas. Então, para que sejamos testemunhas de Deus, há um pré-requisito. Dois, primeiro você entregar a sua vida a Cristo. Segundo, você receber poder. Verdadeiras testemunhas não podem ser testemunhas de Deus se não receber o poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ele prega não é com eloquência humana, não é com sabedoria humana, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria ou argumentos humanos, mas a fé que o apóstolo Paulo prega ou estimula é uma fé que está alicerçada no poder de Deus. Você quer ser testemunha? Peça para que Deus te revista do poder de Deus. Quantas vezes, meu querido, às vezes você está no trabalho, alguém começa a falar de Deus, é um sinal de Deus te falando assim, você pode ser testemunha agora, e aí você fala, Deus me dê graça, me revista do seu poder. E aí você começa a falar dos feitos de Deus, das experiências de Deus. Você não precisa ser um pastor, um pregador, meu querido, para ser testemunha, você só precisa crer no Senhor Jesus e pedir este revestimento. Imagina um homem que era aprisionado por legiões de demônios, eram milhares de demônios, e este homem de Gadara queria seguir Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala, não, volte à tua terra, em Decápolis, é uma região de 10 cidades, e diga o que o Senhor teu Deus fez sobre a tua vida, e o quanto ele teve compaixão, misericórdia de ti. Veja que era um homem que era possesso, comia, vivia no sepulcro, ninguém conseguia suportá-lo, tamanha era a malignidade da vida deste homem. Este homem é liberto, ele é salvo, ele é curado pelo próprio Senhor Jesus, e o Senhor Jesus já lhe dá a credencial de ser uma testemunha. Então por que você que tem 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos, 10 anos, diz, não estou preparado para testemunhar o amor de Deus? Está te faltando o revestimento do poder do Espírito? Porque se você tiver este revestimento, você está apto, com toda certeza, tem a credencial de ser considerada uma verdadeira testemunha de Cristo. O que é ser cristão, se não pequeno Cristo? Ser, então, um embaixador do Senhor por meio daquilo que nós vamos dizer, Tipo, história do homo, antes eu lavava a roupa assim, ficava tudo sujinha, e agora eu lavo a roupa com o homo e fica tudo branquinha. Então a gente vai falar, antes da minha vida sem Cristo era dessa forma, e agora é desse jeito. Você não precisa exagerar, você não precisa usar argumentos falsos, você não precisa usar sofismas, basta dizer a verdade daquilo que Cristo está fazendo, que o resto Deus se incumbe. Posso ouvir um amém, gente? Se há ressurreição dos mortos, então nós não estamos mais aprisionados no pecado, nós somos livres. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo que Adão e Eva queriam, em última instância, que foi fruto de uma cobiça, de querer tornar-se como Deus, é como se Adão e Eva queriam uma liberdade maior e mais plena, e foi exatamente isso que os levou ao aprisionamento do pecado e da culpa, da maldição, da desobediência da palavra de Deus. Mas quando agora eu reconheço que Jesus ressuscitou dentre os mortos, reconheço que Ele é o meu Senhor e Salvador, o Senhor vai me levar agora a um outro estado, a uma outra forma, que é me libertar do pecado. As pessoas muitas vezes não entendem isso. As pessoas muitas vezes falam assim, pastor, sabe por que eu não vou para a igreja dos crentes? Não, porque eu quero beber, eu quero fumar, eu quero dançar o meu forrogodó, tchocoró, tchá, tchá, tchá, e não sei o quê. E aí eu quero ter liberdade, como se agora na igreja eu não posso mais fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Enquanto a pessoa, ela, por exemplo, é uma pessoa viciada no cigarro, naquele momento que ela é viciada, ela não consegue deixar de fumar naquele contexto. Então, essa pessoa que é viciada no cigarro, ela tem uma opção. Em tese, ela teria duas opções, de fumar ou não fumar, mas ela não consegue não fumar. Há um vício, uma dependência química, biológica, espiritual muitas vezes, e ela não consegue. Mas quando Cristo nos liberta do cigarro, de outras coisas, meu querido, você olha o cigarro agora e você diz assim, eu tenho a opção de fumar, e eu tenho a opção de não fumar. E como eu sei que o cigarro não me faz bem, eu decido não fumar. Isso é liberdade. É você ter a capacidade de escolha e escolher por aquilo que não te leva ao mal. Não te leva à destruição. Não te leva a problemas que vão gerar culpa na sua consciência ou transtornos à sociedade, ao próximo ou a ti próprio. Então quando as pessoas acham que vêm para Cristo vão se tornar presas, pelo contrário, quando a gente vem para Cristo, nós nos tornamos libertos, livres, porque Deus agora nos livra do salário do pecado, que é a morte, nos livra de maldições e te dá a capacidade, pelo meio do Espírito Santo, de nós sermos libertos e termos a capacidade de escolha. E, obviamente, quando eu tenho essa capacidade de escolha e por amar ao Senhor Jesus, eu escolho fazer aquilo que agrada a Deus deliberadamente, livremente. Se há ressurreição dos mortos, então, meus queridos, aqueles que morreram com Cristo não estão num túmulo gelado, não estão, meu querido, padecendo, sei lá, aí, como uma alma penada que fica rondando aí, né? Eles estão no seio de Abraão, eles estão no céu e vivendo por toda a eternidade já na presença de Deus. A morte, então, meu querido, leva a um outro significado. Agora, estes homens que eram, portanto, se julgavam, portanto, morreram sem um significado ou sem um propósito, eles têm vida eterna. E, por fim, o sexto argumento que Paulo usa, que se não há ressurreição dos mortos, nós somos o povo mais infeliz da terra. Então, se eu creio que há ressurreição dos mortos, quero ouvir um brado de alegria agora aí. Nós somos o povo mais alegre desta terra. Ei, Deus bom! Não é possível explicar esta dimensão. Você precisa viver este evangelho de um Deus que nos ama, de um Deus que morreu na cruz do Calvário e declarou está consumado, e ao terceiro dia ressuscitou e trouxe à igreja a incumbência de pregar este evangelho transformador, este evangelho que quebra a culpa, o medo e quebra todas as mazelas do pecado, da maldição, para dizer somos livres, somos libertos para adorar ao Senhor em espírito e verdade. E aonde é o Espírito, há liberdade, há alegria e a glória de Deus, meus queridos. Santo seja o nome de Deus. Isso tem que encher o seu coração de alegria, porque uma das marcas do Espírito Santo chama-se alegria. Você sabe o que é alegria? É você participar de um banquete, de uma festa, e no dia seguinte não ter uma ressaca moral. Porque as pessoas muitas vezes participam de festas com suas orgias e elas têm prazer, porque se não desse prazer ninguém pecaria. Mas no dia seguinte vem a consciência, vem o medo, vem a angústia, vem as promessas falsas ou incapazes de transformá-los. Eu nunca mais farei isso na minha vida. Mas vem o vazio, vem a tristeza e passa outros dias e mais uns dias. Ele segura e chega um dia que ele tem um grande problema e ele fala, eu vou extravasar mais uma vez uma festa, numa orgia da vida. E mais uma vez ele se torna escravo daquela festa. Do prazer pelo prazer que não traz uma edificação real. A ponto do apóstolo Paulo dizer que existem dois tipos de tristeza. Existe uma tristeza, meu amado, que nos leva à perdição. É uma tristeza que nos leva ao remorso e que não leva à salvação. Olha que coisa bonita. Mas existe uma tristeza, impulsionada pelo Espírito Santo, que nos leva a um pesar de consciência, pela iluminação do Espírito Santo, em conformidade com o entendimento da palavra, que nos levará a um arrependimento. Deus, eu fiz errado. Eu não podia ter mentido para minha esposa. E como eu estou arrependido, eu vou chegar à minha esposa, virar para minha esposa e falar, meu bem, eu pequei. Eu menti acerca daquele assunto. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir, vamos caminhar junto, porque eu não quero mais mentir para você. Então é uma tristeza que nos leva a um arrependimento que produz salvação. Mas a tristeza do mundo é uma tristeza que leva a um remorso e que leva à perdição. Então, meus amados, é pela forma de entendermos que este Deus que nos chama para uma liberdade, para vivermos de uma maneira plena e extraordinária diante do Senhor. Você crê na ressurreição dos mortos? Então, as implicações verdadeiras acerca disso é que o último inimigo a ser vencido foi a morte. E Cristo venceu a morte. Esta é uma prova cabal que Jesus Cristo é Deus. Buda, Confúcio ou Confuso, sei lá eu. Eles estão lá num túmulo. Seus ossos, se é que existem ossos ainda, estão lá, meu querido. Mas o túmulo de Cristo está vazio, porque ele ressuscitou. Somente Deus tem o poder de vida e morte. Somente Deus tem o poder de vencer a morte. E Jesus Cristo, sendo Deus, venceu a morte. E é isso que nós estamos celebrando aqui, a Páscoa. O ressuscitar de Cristo. Então, meus amados, coloque isso no seu coração. Abram lá em Hebreus capítulo 2. Os psicólogos dizem que todos os homens têm algum tipo de medo. Medo do fracasso, medo da rejeição, alguns tipos de fobia, medo de ficarem sozinhos, medo da morte. João Paulo, o Papa, ele fez uma declaração na época, quando estava muito enfermo, que estava com medo da morte. Meu querido, no cristianismo, a morte tem um outro significado. Veja o que diz em Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Ele está se referindo a Jesus. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus Cristo venceu quem? O diabo, que tem poder da morte. Tinha. Continua tendo, mas de uma maneira muito mais restrita. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram juntos, escravizados pelo medo da morte. Diga comigo, escravizados pelo medo da morte. Ressurreição de Cristo significa então que Deus vai quebrar a maldição do medo da morte. Deixa eu trazer uma ideia um pouco mais aprofundada teologicamente acerca desta verdade. Eu entendo, meu amado, que quando Deus fez Adão e Eva, no DNA dele espiritual, no DNA, no código genético de Adão e Eva, não tinha um cromossomo lá, o cromossomo da morte. Eu entendo, meus queridos, que se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, eles estariam vivos até hoje. Porque Cristo fez eles para a vida. Verdade é essa, que Jesus Cristo agora diz que Ele é a ressurreição e a vida. Então a morte entra na humanidade, fruto do pecado, da desobediência de Adão e Eva, e porque ele já tinha estabelecido isso, o salário do pecado é a morte. A morte, então, é uma maldição, não do diabo, é do próprio Deus. Sobre Adão, sobre Eva, e que repercutiu sobre toda a humanidade, porque eles eram os nossos representantes. Mas, quando Cristo vem, e quando Cristo morre, e quando Cristo ressuscita, Ele recodifica o significado da morte. A morte já não terá mais domínio sobre nós. Porque os que morrerem com Cristo, ressuscitarão com Ele e passarão a eternidade com o Senhor. Pastor, então, diante de um luto, eu posso chorar com toda certeza, de um ente querido com toda certeza, porque, meus queridos, nós temos sentimentos, mas aquele que morreu, e aquele que morreu com Cristo, aquele que reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor, confessou que Jesus Cristo se fez homem, ressuscitou, ele não está mais num túmulo. O corpo dele vai descer 7 palmos, mas o espírito dele estará no céu. Então, meu querido, no cristianismo, um dia de luto, com toda certeza é um momento de muita dor, de choro e pranto, mas é um momento de você reestabelecer a sua fé e sua esperança, sabendo que aquele ente querido, outrora morto, se foi com Cristo, ele já está no Pai. Esse consolo, essa certeza, é fruto do que a palavra de Deus diz, que Jesus Cristo foi o primogênito, o primeiro dentre os mortos. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso perfeito representante, e ele diz lá em João capítulo 14, não vos turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito, eu vou à frente preparar um caminho para cada um de nós. Eu e meu Pai voltaremos e buscaremos a cada um de vós. Pois não. Perdão, não te ouvi, seu Jaime. Por favor. Sim, Jesus venceu a morte quando ressuscitou lá, perfeito. Só que agora de uma maneira muito mais profunda, porque Cristo, ele morre para pagar o pecado que outrora pesava sobre nós. A morte, ao ressuscitar de Lázaro, já é uma prefiguração, isso está certíssimo. É uma prefiguração que Cristo fará não apenas com Lázaro, mas com todos aqueles que foram chamados por Cristo. Ele vence e ele faz com que cada um saia desse sepulcro e vá viver a sua eternidade com Deus. De uma maneira mais explícita e mais emblemática, ele morre e agora ele vence a morte, trazendo vida e vida eterna. É nesse Cristo que nós vivemos. É este evangelho que nós pregamos. Só existem dois caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. O caminho da salvação e o caminho da perdição. E é por isso que a igreja se empenha em tanto em pregar este evangelho. Em viver este evangelho. Em anunciar este evangelho, porque nós somos testemunhas verdadeiras. Porque nós cremos na eficácia da fé. Porque nós cremos no perdão dos pecados. Porque nós cremos que somos o povo mais feliz da terra. Por isso nós anunciamos, proclamamos que Jesus Cristo reina. E que você pode e deve se chegar a Ele. E você terá vida em abundância. E você viverá a eternidade com Ele. Porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte tem um novo significado. A morte de Cristo veio para nos dar vida e vida eterna. Feche os teus olhos. O inimigo foi vencido através da ressurreição de Cristo. Qual inimigo que você vai temer? A palavra de Deus diz que se Deus Pai não poupou o seu próprio Filho, se deu gratuitamente a nós, porventura não nos daria graciosamente as demais coisas? Quais são os teus tormentos? Quais são os teus medos? O que tem aprisionado o teu espírito e o seu coração? A palavra de Deus diz que aquele que vive em tormento não é aperfeiçoado, porque o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Jesus é um Deus de alegria. Jesus é um Deus de promessas. Jesus Cristo é um Deus de transformação. Talvez os seus tormentos tenham sido a sua vida financeira. Talvez você esteja aprisionado nas dívidas. Mas você pode entregar este fardo ao Senhor e dizer: Deus seja meu provedor. Talvez o seu tormento, o seu medo seja: Deus, será que eu ficarei sozinha? Não casarei? Você pode entregar isso diante do Senhor e diz: Deus, preenche as minhas carências. E Deus vai te ensinar a você ser feliz com você mesmo. E Deus vai trazer um varão na hora certa. Talvez o teu medo seja de seu casamento ser destruído. Mas você pode invocar este Deus, porque Ele diz que Ele é o príncipe da paz. E Ele faz nova todas as coisas. Talvez o seu medo seja a culpa do pecado do passado. Você pode invocar este Deus que declarou a cada um de nós: está consumado. E Ele perdoa os nossos pecados e já não haverá mais maldição. Porque toda maldição foi lançada na cruz do Calvário. Talvez você tenha medo de ser assaltado. Eu quero te dizer que o Senhor é o teu protetor. Talvez você tenha medo da rejeição dos homens, e por isso que muitas vezes você diz sim quando quer dizer não. Por isso que muitas vezes você, jovem, entra numa tribo, num grupo, para se sentir pertencido em um grupo, para se sentir amado. Mas eu tenho que te dizer algo. O Senhor é aquele que nos ama de uma maneira tão profunda. E Ele vai mudar a sua identidade, o teu ser. você não vai precisar se vender para se sentir amado ou aceito em alguma tribo. Na família de Deus, nós chegamos do jeito que estamos e é desta forma que nós somos amados. Eu quero ministrar no seu coração, meu querido, que o testemunho é verdadeiro porque Cristo reina. Então, meu amado, se alegre no Senhor. Nós somos livres para adorar. Deus, derrama do teu Espírito e da tua graça. O amor lança fora todo medo. Os discípulos estavam atormentados, trancafiados depois da morte de Cristo, porque viram o seu sofrimento, a zombaria, o quanto ele sofreu, a morte vexatória que ele teve. E talvez ele estivesse pensando agora: nós seremos os próximos, o nosso líder, o nosso mestre morreu, o que será de nós? E quando Cristo se revela àqueles homens que estavam trancafiados nos seus próprios medos, a primeira palavra que ele traz é: paz esteja convosco. Jesus, como sacerdote, eu quero te pedir esta paz. Essa paz que excede todo entendimento. Em cada alma, em cada coração. Paz. Para quebrar os tormentos. Para desfazer as perseguições. Para nos levar a uma compreensão. Que o Senhor é o nosso Deus. Paz. Que o mundo não conhece. Que é imputada a todos que nasceram de novo. E entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Diga: me dê paz, Senhor. Me dê paz, Senhor. Me dê paz, Senhor. Santo seja o teu nome. Eu te abençoo, meu amado. Que esta graça seja abundante, generosa, extravagante na tua vida. A morte agora tem um novo significado. Os que creram no Senhor Jesus passarão da morte para a vida eterna. Então, Deus, gere essa convicção e esse descansar, não apenas no teu poder, mas sobretudo no teu amor, que nos preenche e nos sacia, quebrando todo espírito de medo. É isso que o apóstolo Paulo declara. Deus não te deu mais um espírito de covardia para que viveis atemorizados, mas te deu um espírito de ousadia para que você viva esta relação tão sublime, em que nós possamos dizer: Abba Pai, Paizinho amado. Não nos deu o espírito de covardia para vivermos outra vez atemorizados, escravizados, mas um espírito de ousadia em que possamos chegar diante dele e declarar: Abba, Pai. E ele continua dizendo: se sofremos com Cristo, reinaremos com ele. Se somos coparticipantes do seu sofrimento, seremos herdeiros da herança eterna de viver com ele para todo sempre. Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. Preencha, Senhor, o coração dos teus filhos, papai. Vem, Jesus. Páscoa significa liberdade. Liberdade porque você é quebrado os medos e as angústias. Porque o Senhor diz: vinde, amados do meu Pai. Santo seja o teu nome, Deus. Derrama, Pai, desta graça redentora, arrebatadora, graciosa, em que temos livre acesso ao Senhor de toda a graça e de todo o poder. Eu te abençoo. Espírito da culpa, eu te repreendo. Espírito do medo, eu te repreendo. Espírito do tormento, seja quebrado agora em nome de Jesus. Espírito da cegueira, seja desfeito. Espírito do pecado, seja destronado em nome do Senhor Jesus. Ressuscite, Pai, cada coração e cada alma numa esperança que espera num Deus redentor e salvífico. Receba o perdão, a graça e a liberdade de um Deus que te ama incondicionalmente. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aplauda Jesus, meu querido. Grande seja o nome do Senhor Jesus. Grande seja o nome de Deus. A Ele toda honra e toda glória. O Senhor nos tirou do Egito e nos leva a Canaã. A nova Canaã, meu querido, que significa novos céus e nova terra, o próprio céu, meu querido. Você não vive esta vida sem um destino e sem uma promessa. Nós viveremos 70, 80, 90 anos para passarmos a eternidade com Ele. É este Cristo que vivemos. É este Evangelho que anunciamos. É por isso que devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Você não foi criado para viver 70 anos, 80 anos. Nós fomos criados para viver e passar a eternidade com Cristo, somente para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso você deve viver pensando nas coisas de Deus e pensando, meu querido, e buscando as coisas lá do alto. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.